quimeras. Ano novo, eis que surge no horizonte. Reaparece sonhos mil, de esperanças eu me visto. Das tristezas eu me dispo, depressa e sem pudor. Num corcel alado eu quero voar a Via Láctea. Ao infinito passear, procurar e encontrar um lugar para eu morar com o meu amor. Um lugar assim vou encontrar para que eu possa um dia até morrer de amor.